Até não cansar. Você quer pular, pular, só vai ter uma regra. Se a pegar não dura, o lance bate e pega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Se você tá no pique, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. E sim, vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim, vem gostosinho. E sim, vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim. Deixa eu parar, depois joga na minha cara, vai. É pato, pato, paredão. Pato, pato, paredão. Eu quero volume, bebê, eu quero volume. Chama na atenção, chama na atenção. Que é pra tocar no paredão. Pato, pato, paredão. Você vai gostar do que doer. Aumentar, quero obedecer até não cansar. Você quer pular uma regra. Se a pegar não dura, o ali vai te pegar. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Se você tá no pique, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. E sim, vem, vem, vem, vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim, vem gostosinho. E sim, vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim. Chama, deixa eu parar, depois joga na minha cara, vai. É pato, pato, paredão. Pato, pato, paredão. Testo grave, bebê. André Cidiz, o moral de Ibicoara. É pra tocar no paredão. É pato, pato, paredão.